Em dias que o peito aperta, a alma chora em silêncio sem ninguém notar. As noites parecem eternas e o coração só sabe se perguntar até quando essa dor vai durar. Mas há uma promessa viva gravada na palavra que não vai falhar. Deus vê cada lágrima caída e no tempo dele vai consolar. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas e trocará tua dor por alegria sem fim. O choro pode durar uma noite inteira, mas a vitória vem com o amanhecer assim. O céu te observa em cada oração. Mesmo quando a voz não sai, ele entende o coração. O sofrimento não é o fim da história. O Deus que prometeu te dar a vitória, ele recolhe cada pranto teu, transforma o lamento em canção de louvor. O que hoje é lágrima, amanhã será sorriso. Ele é fiel, ele é Deus de amor. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, trocará tua dor por alegria sem fim. O choro pode durar uma noite inteira, mas a vitória vem com o amanhecer assim. O céu te observa em cada oração. Mesmo quando a voz não sai, ele entende o coração. O sofrimento não é o fim da história. O Deus que prometeu te dar a vitória, ele recolhe cada pranto teu, transforma o lamento em canção de louvor. O que hoje é lágrima, amanhã será sorriso. Ele é fiel, ele é Deus de amor. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas e trocará tua dor por alegria sem fim. O choro pode durar uma noite inteira, mas a vitória vem com o amanhecer assim. Ele recolhe cada pranto teu, transforma o lamento em canção de louvor. O que hoje é lágrima, amanhã será sorriso. Ele é fiel, ele é Deus de amor. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas e fará florescer o que parecia morrer. O que hoje é luta, amanhã é testemunho de que Deus é fiel e não vai te esquecer. Deus limpará